folha de papel, por arrima em ouro de mel. É tempo e espaço, melodia no compasso. É vive mais perto do sol, mais perto, mais perto. Céu, mais perto, mais perto. Não queres tu dizer? Ela não é vulgar, tem a cabeça no lugar. É força motriz, uma força que me diz o motor sempre a rolar. Ela tem na mão o brilho intenso de verão. É força motriz, uma força que me diz o motor sempre a rolar. Mais perto do sol, mais perto, mais perto. Nunca é tudo céu. Mais perto, mais perto. Não queres tu dizer? Mais perto, mais perto. Fazer, não te vais perder, não te vais esconder sem eu encontrar o que eu te tenho a dizer. E o que vais fazer, não te vais perder, não te vais esconder sem eu encontrar o que eu te tenho a dizer. Vive mais perto do sol, mais perto, mais perto. Mais perto, mais perto. Não queres tu dizer? Mais perto, mais perto. Vive inspira. Já nada me cedo. Coisas que recordei de uma face dada no ar. Algo pouco evidente mostra-me outro lugar. Há quem queira ser amado e ser visto em todo lado, a desfilar para te agradar. Malas, carteiras e casacos de pele, música alta, máscaras na passarela. Já nada me inspira. Já nada me seduz. E nunca mais eu vou ser aquilo que quis parecer. Nunca mais, nem um pouco mais. Escusas agora de vir com todo o peso do ar. Eu para ti nunca fui mais do que um embaraço. Mas escuta, ouve, isto aqui não se aprende. É só um sonho em grande que alguém vê se te vende. Milhas de água quente e mar que valem por dois. Rasgamos montanhas e pagamos do mundo. Já nada me inspira. Já nada me seduz. E nunca mais eu vou ser aquilo que quis parecer. Nunca mais, nem um pouco mais. Prefiro amar, ser eu a dar um pouco mais de mim. Vou encontrar esse lugar e viver sempre assim. Prefiro amar, ser eu a dar um pouco mais de mim. Vou encontrar esse lugar e viver sempre assim. Já nada me inspira. Já nada me seduz. Já nada me inspira.